Irlandense Produções. Uma linda estrela eu vi brilhar, lembrei de você, no brilho do seu olhar. A saudade veio machucar, e olhando pro céu, pedi pra você. Tailandense Produções. Uma linda estrela.